Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz seja com vocês. Quem passou uma semana abençoada, diga amém. Quem passou uma semana abençoada, diga amém. Tá fazendo um calorzão esses dias, mas eu sinto hoje à noite o refrigério do Senhor. Quantos de vocês podem dizer, de fato, Deus está trazendo um renovo, um refrigério, né? O louvor está sendo muito bom. Mas o louvor não é para mim, nem para você. O louvor é para o Senhor Jesus. E quando nós estamos louvando e bendizendo ao Senhor, realmente quem sai beneficiado e abençoado somos nós. Eles devemos louvá-lo, tudo, mas quem recebe realmente é o Senhor, que recebe toda a honra e toda a glória. Eu queria compartilhar com vocês, se eu achar aqui um negócio, que eu tinha guardado agora há pouco, para trocar o slide, acho que eu deixei aqui na minha Bíblia. Amém. Eu queria estar compartilhando com vocês sobre refrigério espiritual. Exatamente isso que está no coração. Na semana retrasada, acho que foi duas ou três semanas atrás, quando a gente ministrou aqui, a gente terminou a palavra falando sobre isso. Falando sobre nós precisamos beber da presença de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos do Senhor. E eu quero dar continuidade a essa ideia da gente precisar do Senhor, da gente estar precisando da presença do Senhor. Quando nós louvamos hoje à noite, foi muito precioso e a gente temos um lugar privilegiado aqui na frente. Porque dá para ver todas aquelas meninadas aqui na frente dançando e louvando, que às vezes uma faz porque a outra faz e tal, mas hoje a minha esposa me mostrou, olha ali. E tinha sinais de verdadeira adoração. E eu fico muito impressionado quando eu vejo até crianças pequenas com o coração voltado para Deus. Não sei se vocês lembram, né? Acho que uns 2 anos atrás, quando uma menina aqui na igreja, sem ninguém pedir nada, ajoelhou-se, colocou o rosto no chão, em pura adoração a Deus, sem ninguém falar nada. Às vezes a gente sente essa vontade. Quem já sentiu vontade de fazer isso? E faz um bem muito grande. Eu queria compartilhar com vocês, hoje à noite, sobre refrigério espiritual. Em Provérbios capítulo 25, e versículo 25, está escrito, como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. A gente se refrigera não só com água, e água fria, água gelada, etc. Mas quando alguém traz uma boa notícia, isto traz um refrigério muito grande. Hoje eu estava passando pelo Face, vendo algumas coisas, e apareceu uma colocação do irmão Flávio, lá de Curitiba. Quem conhece o Flávio? Ele estava postando que ele estava lá em Los Angeles. E ele estava numa reunião comemorando 110 anos do avivamento da Rua Azusa. Alguém já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? E ele estava junto, ele e a Cristo, que é a esposa dele, né? Eles são os pastores de jovens lá de Curitiba. Eles estavam ali no meio de 60 mil pessoas do mundo inteiro, adorando e louvando ao Senhor. Tinha velhos, tinha jovens, tinha de tudo que você pode pensar, de todas as raças, de todas as etnias, grupos, tipos de pessoas. E no meio de tudo aquilo, ele estava vendo um louvor que subia na presença do Senhor. Ele foi contando como aquilo, ele disse que eu sinto tanto a presença de Deus neste lugar. Por quê? Porque Deus está sendo louvado. O que diz a Bíblia? Deus diz, eu habitarei no meio, ou Deus habita onde? No meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Eu estava, depois, interessante, engraçado isto, porque isto vi hoje. Por acaso, eu recebi um recado de um outro irmão, um irmão pastor muito usado por Deus, profeticamente, e ele de vez em quando coloca alguma coisa no Face também. ele é muito amigo do nosso filho Jonathan, e ele colocou ali sobre um relato do avivamento de Azusa. E depois a gente foi e entrou assim uma reportagem, uma entrevista de um pastor que a minha esposa gosta muito, que é um judeu messiânico, né? Que estava entrevistando este outro senhor, que foi criado por pessoas que na época de Azusa, na época do avivamento de Azusa, eram crianças. Eles eram crianças, mas hoje são pessoas já bastante velhinhas, assim, idosas. E ele se criou no meio deles. E de tanto eles contarem tudo aquilo que eles haviam aprendido, que eles viram, e ele foi impregnado com aquelas informações e conhecimentos, ao ponto dele poder contar melhor do que eles contaram para ele, de tanto ele ouvir desde pequenininho. E ele estava contando sobre o mover da presença do Senhor. Ele estava dizendo naquele lugar, era um barracão pequeno, um barracão assim muito, muito velho, assim, ninguém daria nada por aquilo, mas Deus chegou naquele lugar. Tinha poucas pessoas naquele lugar. O pastor era um pastor preto, com uma vista só. Ele tinha perdido um olho, não sei como, de que maneira. Ele era o pastor preto. E entre eles tinham os outros, mas eram poucas pessoas de tudo que você pode pensar. Preto, branco, não sei se tinha algum chinês no meio, mas tinham poucas pessoas. Mas eles começaram a orar e buscar o Senhor, e a graça e a glória de Deus começava a fluir. E daquele lugar fluía como se fossem rios de águas vivas. É como se tivessem as pessoas sabendo disso e traziam os doentes, traziam os enfermos. Era um senhor que tinha perdido a perna numa situação, acho que no emprego dele, que tinha, o médico teve que amputar a perna. Tirar por causa que não tinha mais jeito de parar, talvez hoje teria, porque a medicina naquele tempo estava menos desenvolvida, mas tiveram que amputar a perna, e ele foi na frente, e o pastor disse, tinha uma perna de pau, tira por favor, eles tiraram, arregaça a calça, eles fizeram, eles começaram a orar. E a graça do Senhor veio com tanto impacto que ele cresceu uma nova perna, lá, ali no lugar. Um outro senhor chegou com um braço, sem braço, estava só aqui no ombro. Cresceu um novo braço. São coisas que não acontecem. Diga comigo, não acontecem. Mas para Deus tudo é possível. Para os homens não acontece, mas para Deus acontecem. E muitas pessoas foram curadas milagrosamente. Por isso, impactou-se. Hoje diz que tem 700 milhões de crentes pentecostais no mundo. 700 milhões que começou na rua Azusa, há 110 anos atrás, por causa daquele pequeno grupinho de pessoas. E diz que outra coisa que aconteceu ali, que acho tão interessante, várias vezes o corpo de bombeiros foi chamado para ir lá, porque os vizinhos que moravam perto viam fogo subindo naquele lugar. E era um fogo que não consumia nada, não queimava nada, mas era um fogo visível. E encontrava-se com outro fogo que estava mais acima, talvez uns 20, uns 10, 12 metros acima daquele fogo, tinha outro fogo que vinha. E um fogo abraçava o outro fogo. E quando isso acontecia, Deus curava e fazia milagres no meio das pessoas que estavam ali. Quantos creem que nosso Deus tirou férias e não faz mais nada disto? Quando sabe que Deus não tira férias, que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para tudo sempre. Ele está aqui hoje à noite. Gente, eu creio que não é só na rua Azusa, há 110 anos atrás. Não é só hoje no Coliseu de Los Angeles, que estão reunindo aquelas 60 mil pessoas ali para celebrar aquilo que aconteceu. Mas, gente, hoje nós temos o mesmo Deus. Hoje nós temos a mesma presença do Senhor. Semana passada a gente faltou aqui porque eu e a Lisa fomos convidados para ministrar no 50º aniversário da igreja lá de Apucarana, no norte do Paraná. Alguém conhece Apucarana? Tem alguns apucaranenses aqui. A pastora Debbie, por exemplo. A pastora Liane também. Que a gente morou lá. E é uma igreja que está em nosso coração, porque foi a primeira igreja que Deus nos trouxe no Brasil. E com a graça do Senhor, podemos ajudar a fundar aquela igreja. E fomos no 50º aniversário, que foi exatamente sábado passado. E o pastor, o irmão Azaf estava lá cantando e louvando junto. Foi um tempo muito, o pastor Luciano também subirá, estava na quarta-feira. E era uma coisa maravilhosa. Mas eu quis dizer o seguinte, eu vi nos anúncios da igreja, eu vi que nas quintas-feiras tinha reunião dos homens às 5:30 da manhã. Todas as semanas, às quintas-feiras, viu, Paulo? Quinta-feira, 5:30. Todas as quintas-feiras, às 5:30 da manhã, tinha reunião de oração dos homens. Das mulheres, nem me lembro o dia, porque não chamou tanta atenção. Acho que era terça-tarde, na casa da Dorli. Mas, oh, não. Mas eu sei que aquilo tanto me marcou, e outra coisa me chamou a atenção, que toda sexta-feira, das 7 da manhã até as 17 horas da noite, a igreja estava aberta para oração e jejum. Amém. Toda sexta-feira, a igreja estava aberta para oração e jejum o dia inteiro. Então, eu fiquei muito impressionado, daí comecei a lembrar. Quando a gente morava em Apucarana, isto já faz tempo, e quando a gente morava lá, e a pastora Debbie tinha um aninho mais ou menos de idade, eu lembro que toda manhã a gente fazia uma reunião mais ou menos assim, não sei, era 5:30, 6 horas, era bem cedinho, com um punhadinho, um grupinho de jovens, era mais jovem, tinha alguns que não eram tão jovens, mas a maioria eram jovens, algum era adolescente. E a gente se reunia com eles para orar e buscar o Senhor. Eu me lembro que aquilo era tão precioso, porque naqueles momentos de busca da presença do Senhor, muitas vezes vinha uma unção profética. E muitas vezes Deus falava as coisas que Ele estava fazendo e iria fazer. Eram coisas que marcou. Aqueles jovens, alguns vieram de bicicleta, alguns vieram de a pé, alguns vieram do sítio, alguns moravam na cidade. Um deles era um jovem que jogava pedras na igreja antes, quando era uma tenda, né? Hoje ele é o pastor principal da igreja. É verdade. E daquele grupo de pessoas, vários jovens, hoje são homens e mulheres de Deus. São pastores em outras cidades, pastores que Deus tem levantado com vida comprovada de pessoa que Deus está usando. Eu queria dizer para vocês que esta igreja aqui em Joinville pode ser um lugar marcado pela presença de Deus. Eu já senti muitas vezes aqui a presença do Senhor. Hoje à noite a gente tocou na presença do Senhor. Mas quando a presença de Deus toca na gente, as coisas mudam. Quantos querem deixar a presença de Deus tocar a tua vida? Eu digo em nome do Senhor, que desta casa fluirão rios de águas vivas. Desta igreja está sendo aberto um manancial, está sendo aberto uma fonte, e essa fonte está jorrando na direção de Joinville, está jorrando na direção de toda esta redondeza. Daqui fluirá rios, está fluindo rios de águas vivas, estão fluindo rios de águas vivas. Não só daqui onde a gente está sentado, mas lá da tua casa, da tua pessoa, quando está na escola, quando está no emprego. Mas vamos mais para frente. Refrigério espiritual, como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia. E gente, eu vi umas boas notícias hoje, através do Flávio e também através daquele outro irmão. Notícias que alegraram muito o meu coração. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Diga comigo, aprender a depender de Deus. Precisamos esperar nele e beber do seu Espírito Santo para depois seguir adiante. Amém? É o que eu gostaria que esta mensagem produzisse no coração de cada um. Em Salmo 42, como a gente leu a semana passada, eu queria trazer a corzinha de volta, semana retrasada. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Deus está procurando um povo que tem sede dele, que tem vontade de ter mais de Deus em sua vida. No Salmo 110, versículo 7, diz que no caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Esta passagem está falando profeticamente da pessoa de Jesus, o Messias. No Salmo 110 está falando sobre o Messias, o Cristo que viria. E o salmista escreveu aquilo que no caminho, ele, o Cristo, beberá de um ribeiro. Então erguerá a cabeça. Mas gente, eu quero apropriar isso para a minha vida. Eu quero também aprender a beber do ribeiro. Eu quero aprender a sugar aquela vida que está no Senhor. Jesus diz, todo aquele que está em mim dará muito fruto. Ele diz, se vocês estão em mim e eu estiver em vocês, a minha palavra estiver em vocês, pedirão tudo o que quiserem, será feito. Porque diz que a planta, a videira, só produz uvas, só produz fruto, porque os ramos estão conectados ao tronco. Quando vocês querem ter tua vida conectada com o Senhor? Sugando aquela seiva, sugando aquela vida. No Salmo 23, opa, foi muito rápido aqui. Volta. Aí, obrigado. Salmo 23, de 1 a 3, diz, o Senhor é meu pastor, todo mundo? Nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. Eu gostei muito desta versão de Portugal, o livro que chama, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Faz-me descansar em verdes pastagens, guia-me calmamente até ribeiros tranquilos, dá novas forças à minha alma. Toda vez que nós chegamos na presença do Senhor, nós somos convidados pelo Espírito Santo para receber nova força, para receber um renovo, para sermos revigorados no nosso coração. Deus quer te renovar, viu, gente? Viu, querido? Isaías 40, versículo 31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. E quando a gente está se vendo fatigar, cansar, ficar de cabeça baixa, sem força, sem ânimo, é sinal que a gente esqueceu de buscar o Senhor. É sinal de que a gente esqueceu de beber do rio de Deus. É sinal de que a gente está tentando fazer tudo sozinho, sem aquela dependência na presença do Senhor. Eu quero que vocês e eu também aprendemos a buscar a face do Senhor, beber da presença dEle para renovar a nossa força. Estou emprestando algumas das mesmas imagens, me perdoe, mas eu senti de dar continuidade a essa questão. Há muitos que bebem e procuram as fontes ou nas fontes erradas, que nunca podem se satisfazer. Essas pessoas nunca podem se satisfazer quando estão bebendo nas fontes erradas. Em Jeremias 2, versículo 13, diz, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Duas coisas terríveis, Deus diz, meu povo cometeu dois crimes, ele chamou de crime. Meu povo, ele diz, cometeu dois crimes, primeiro crime, me abandonaram. E segundo crime, cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Deus diz, se eles tivessem ficado comigo, eu sou a fonte da água viva. Gente, às vezes a gente fica tão envolvido com outras coisas. Queremos resolver tudo no braço, queremos resolver tudo no nosso entendimento, e quando não dá certo, finalmente lembramos, acho que eu deveria ter buscado o Senhor, acho que eu deveria ter buscado a presença do Senhor. A escolha da fonte, Jeremias 17, versículo 5 diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade imortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como o arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto. e numa terra salgada onde não vive ninguém. Talvez você pode estar no meio de uma multidão de pessoas, mas você está num deserto sem água. Eu já estive assim, no meio de muita gente, mas a minha própria vida estava realmente seca, exaurida. Senhor, o que eu vou fazer? Exausto. Aqui diz, maldito o homem que confia nos homens. Nós não podemos confiar nos homens. Eu quero repetir o que falei, acho que na outra vez. A política não vai resolver o problema do Brasil. Não importa qual partido. Um partido sobe, todo mundo acha ruim. Sai, sobe outro partido, todo mundo acha ruim. Nunca, nunca, diga comigo, nunca. Nunca vai resolver. O braço da carne nunca vai resolver o problema do Brasil. E nem, muito menos, da tua ou da minha alma. Mas o Senhor Jesus resolve. Estou querendo crer, gente, que no Brasil Deus esteja levantando, está levantando um povo que adora, que busca, que clama, que busca a presença do Senhor, que tem mais sua visão concentrada na pessoa do rei do que no presidente, ou presidenta, ou o que seja. Mas estão seus olhos fitos no Senhor, o rei. E quanto mais a gente estiver olhando para ele, mais Deus vai agir. Eu creio que Deus quer abençoar o Brasil. Eu creio que Deus vai abençoar o Brasil. Mas Ele vai abençoar quando o povo estiver, como diz a palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai sarar o Brasil. Eu creio isso, mas tem que ter um povo que busque, que se quebrante. Agora aqui diz, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, não está bebendo da fonte de Deus, está bebendo de outros lugares. Mas no versículo 7 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia! Pode estar fazendo maior calor em Joinville. Pode estar fazendo maior problema e seca por aí, mas gente, quem está plantado ao lado do rio de Deus está bebendo constantemente da graça de Deus. Diga comigo, há um refrigério que não está muito longe. Nem precisa cavar. Só beber é o rio de Deus. É o rio de Deus. Salmo 46, versículo 4 e 5. Há um rio. Ainda bem, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará desde ao romper da manhã. Há um outro versículo que diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, nós descobrimos que na presença dele flui um rio. Você pode ver isto de Gênesis até Apocalipse. Você pode abrir no meio da Bíblia, nos Salmos diz que há um rio que flui. Em livro de Ezequiel 47 há um rio que flui. Em Apocalipse 20, 22 há um rio que flui. Em toda a Bíblia há um rio de Deus que está fluindo, trazendo vida, trazendo cura. O rio de Deus sacia. O rio de Deus cura. O rio de Deus limpa. O rio de Deus nos purifica. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu já cheguei na presença do Senhor precisando tomar um banho. Um banho espiritual. E eu já cheguei na presença dele me sentindo tão indigno, tão impuro, tão sujo. Mas na presença dele, na medida que a gente vai dizendo, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, me perdoa A tua palavra diz: se confessar nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar e limpar de toda injustiça. E Senhor, eu clamo a ti, eu confio em ti. E quando eu saio da presença do Senhor, eu saio limpinho e com consciência de que realmente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como é maravilhoso isto. Isto é tremendo. Há um rio. Diga comigo, há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Seja qual for a nossa necessidade, este rio tem a resposta. O santuário das moradas do Altíssimo quer dizer assim, a casa de Deus. A presença do Senhor. Deus mora ali. Ela não vai se abalar. Ezequiel 47, eu citei, mas... opa. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. E seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. O rio de Deus promove a cura do espírito, alma e corpo. Hoje à noite nós vamos orar. E eu creio que hoje à noite Deus vai estar curando pessoas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. Ele está querendo te curar. Eu quero perguntar, quem está aqui hoje à noite e está precisando de cura? Levanta a sua mão, só levanta a mão. Amém. Vários. Quantos de vocês estão aqui hoje à noite que talvez não é você, mas alguém na tua casa, talvez ficou lá em casa, algum parente, algum conhecido, você está super preocupado porque aquela pessoa está bem doente. Você tem fé que Deus pode curá-la? Eu creio, e nós vamos orar, e Deus vai agir, porque o rio de Deus está fluindo, As suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário, da casa, da presença de Deus, chega até elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Em João 19, 24, fala da nascente do rio de Deus. O rio de Deus tem nascente. Claro que antes da cruz, o rio de Deus já estava fluindo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas aqui no alto da cruz do Calvário, em João 19, 24, quando os soldados iam quebrar as pernas de Jesus, como fizeram com os dois malfeitores, quebraram as pernas dos dois malfeitores, e para fazê-los morrer rápido. Naquela hora eles iam quebrar as pernas de Jesus, mas falaram, não faça isso, e que ele já morreu. Esse já foi. E um soldado pegou uma lança e furou o lado de Jesus, e do seu lado saiu água misturada com sangue. Sinal de que ele já tinha morrido. E os médicos, eu vi uma reportagem, um relatório de um médico, acho que é cardiologista, que explicou que quando a pessoa morre, não crucificado simplesmente, quando morre de que o coração mesmo tinha, não aguentou, o próprio coração físico não aguentou, que forma-se um edema, forma-se uma água lá dentro, uma bolsa de água. E quando eles furaram o lado de Jesus, saiu água com sangue, sinal de que a morte dele não era por causa dos cravos. A morte dele foi por causa de você e por causa de mim. Ele nos amou de tal maneira que deu sua vida. João 4, 14, Jesus disse, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Gente, como é gostoso ter esta água jorrando. Quem gosta de tomar banho de fonte? Quem já foi criança? Quando era criança, uma delícia no tempo de calor era quando meu pai pegava a mangueira, ou um amigo meu pegava a mangueira e a gente brincava no meio daquela água que saía. Quem fazia isso? Né? E às vezes a gente tinha uma sede tremenda e bebia da mangueira mesmo, né? Água bem filtrada pela borracha da mangueira. Mas uma coisa que eu sei, esta água é tão refrescante, esta água é tão deliciosa, natural. Imagina a água espiritual, a presença do Senhor, o seu Espírito, a sua palavra, nos limpando, nos purificando. Quem tiver sede, venha a mim, lhe disse. porque aquele que beber desta água nunca mais vai ter sede, vai ser uma fonte que jorra. Onde achamos refrigério? Nós achamos refrigério primeiro na palavra, na própria palavra de Deus. Em Salmo 1, versículo 1, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, prospera. Tudo o que ele faz, prospera. Eu desconfio que algumas pessoas estão tendo muito problema, até economicamente, porque está tentando resolver sozinho, sem buscar primeiro a presença do Senhor. Quando a gente busca o Senhor e deixar a palavra dele tomar primeiro lugar, por primazia em nossa vida, a coisa mais importante para nós é ouvir o Rei, ouvir meu Senhor falar comigo. Quando a palavra dele encaixa-se dentro do nosso coração, como árvores, somos como então árvores plantadas. E essas árvores não têm medo do calor. Essas árvores dão fruto e tudo o que faz prospera. Achamos refrigério. Graças a Deus. Opa. Ai. Não. Foi muito além. Esse negócio é muito bom, né? Ou pula lá na frente. Aí. João 7, 37. Quem acha legal essa cascata? Essa cascata é conhecida por vários de nós aqui, porque fica bem pertinho onde está o Jordan e a Ana Laís e o Jonathan. É lá pertinho de Portland. É, acho que dá uma meia hora de carro, mais ou menos, né, para chegar nessa cascata, que é linda demais. E no inverno fica tudo congelado. É muito, muito bonito e frio. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se falou do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Ele está dizendo que o próprio Espírito Santo vai ser como rios de água viva. Primeiro é a palavra de Deus, que faz com que a gente se sacie como árvores que dão fruto e Deus prospera. Mas além da palavra, temos o Espírito Santo de Deus. Quando nós bebemos e cremos no Senhor, nós bebemos do Espírito de Deus, aquilo em nós se torna como se fossem rios de águas vivas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Em Romanos 8 diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é mais forte do que da lei do pecado. E quando nós estamos bebendo do rio de Deus, deixando o Espírito Santo influenciar e mudar, mexer dentro da nossa vida, ele nos dá condições de vitoriosos. Ele nos dá condições de vencedores. Diz que a lei do Espírito da vida é mais forte do que a lei do pecado. Eu tenho várias pessoas que dizem para mim: pastor, eu estou lutando tanto com certas tentações, tantas coisas, que parece que a minha vida é uma, como se diz, uma montanha russa. Eu subo, eu desço, eu subo, eu desço, mas eu quero uma estabilidade em Deus. Gente, beba do Espírito de Deus. Beba do Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito, a palavra lei ali quer dizer poder. O poder do Espírito é mais forte do que o poder do pecado. Beba do rio de Deus. Romanos 8,15 diz que Deus não nos deu o espírito de temor, para outra vez termos temor, de escravidão, para outra vez termos medo, mas diz: ele nos deu o espírito de adoção, adoção de filho, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. A palavra Abba quer dizer paizinho. Então, quando o Espírito Santo está em nós, mesmo quando a gente nem fale, nem diga alguma coisa com a nossa boca, mas o próprio Espírito Santo lá dentro está gritando: paizinho, paizinho, por nós. Ele está já chamando em nosso lugar a presença de Deus. Quando nós oramos no Espírito, o próprio Espírito Santo nos leva na presença do Senhor. Há uma identidade, há uma intimidade. Quanto mais se bebe da presença do Senhor, mais intimamente ficamos com Ele. Abba, Pai. Paizinho. E isso é bom demais. Glória a Deus. É, Romanos 8, 26. No versículo anterior, Paulo disse, nós não sabemos orar como convém. Ele disse, nós nem sabemos orar direito. Ele se inclui. Mas ele disse, porém, versículo 26, o Espírito Santo sabe orar. E ele ora dentro da gente para Deus, e Deus ouve e Deus responde. Ele ora com gemidos inexprimíveis. E Deus conhece o Espírito, quando, o Espírito Santo, quando ele ora. Às vezes eu não sei nem expressar aquilo que está dentro de mim, que eu preciso orar. Às vezes eu devo orar, mas não sei como orar. Não se preocupe. Comece a orar no Espírito. Comece a deixar o Espírito Santo. Quem já foi batizado no Espírito Santo? Faz assim. Levanta a mão, faz assim. Quem não foi ainda, mas está afim? Quem não foi ainda, mas está afim? Você quer dizer, pastor, eu quero. Ah, tá, isso. Gente, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Deus vai fluir através das suas vidas. Mas quando a gente é batizado no Espírito Santo, o que acontece? A gente não sabe orar direito, a gente está se batendo, está se penando, aí eu não sei como que eu orar, como que eu vou fazer. De repente a gente lembra, opa, eu fui batizado no Espírito Santo. E a gente começa a orar em línguas. E a gente começa a orar no Espírito. E orar. E de repente, puxa vida, parece que a gente nem falou nada que a gente entende, porque a gente não entende mesmo, mas Deus entende tudo. E as respostas vão chegando. Amém? Às vezes, como alguém brinca ou diz assim, às vezes a gente está orando, Senhor, esse problema, esta prova está tão difícil. Quem já orou? Ó Deus, me ajuda, me livra, este problema está sério demais. Quem já orou assim? Ele diz, ó Senhor, este problema está tão sério. E daí a gente começa a orar em línguas. E tradução das línguas. Senhor, deixe ele mais um pouco na prova, porque está fazendo bem para ele. Ele está amadurecendo, ele vai crescer com isso aí. Amém, gente? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz que aquele que profetiza edifica a igreja. Mas aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então, eu creio, gente, se eu quiser edificar a igreja, eu preciso ser edificado primeiro. Se eu quiser profetizar, eu preciso também orar em línguas. Eu e Deus, não preciso ir na frente das outras pessoas, porque diz que quando nós oramos em línguas, não é para os outros, é para Deus. Agora, se ele dá uma mensagem para a igreja em línguas, é outra coisa, daí vem a interpretação. Ele traz a tradução, ele traz a interpretação junto. Mas, gente, quando nós estamos orando no Espírito, orando, ele está entendendo tudo. E a gente está sendo edificado, amém? E que diz em Judas, capítulo 20? Desculpe, capítulo único, versículo 20. Judas, versículo 20. É o penúltimo livro da Bíblia. Vocês, contudo, queridos irmãos, construam a vossa vida espiritual sobre o alicerce da vossa fé santa, orando conforme o Espírito Santo vos dirigir. Outra versão diz, orando no Espírito Santo. Nós achamos refrigério na sua casa, na sua palavra, no seu espírito. Lembra, a gente falou, achamos refrigério na palavra de Deus, achamos refrigério no Espírito Santo e achamos refrigério na casa de Deus. A gente já leu essa passagem, então não preciso ler de novo, mas diz que o santuário das moradas do Altíssimo, onde Deus mora, tem um rio. E este rio alegra a cidade de Deus. Quando nós chegamos para louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor como uma igreja, de repente o rio está fluindo. Quem já ficou tão abençoado e alguém, o irmão, chegou e colocou a mão no teu ombro, foi mais abençoado ainda. Porque é comunicado isto. Às vezes a gente está passando uma necessidade e de repente alguém chega, põe a mão no ombro e Deus transmite a cura. Deus transmite a bênção. Há uma bênção muito grande, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que é uma bênção vivermos juntos em união. Agora, este refrigério na casa, em 1 Tessalonicenses 5:11, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O versículo ali está dizendo que quando a gente se reúne, nós devemos edificar uns aos outros. Quando chegamos juntos, não é só louvar a Deus. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Não. Nós louvamos, mas nós também abraçamos os irmãos. A cruz era de uma parte vertical, de uma parte horizontal. Quando nós estamos adorando ao Senhor é vertical, mas quando nos abraçamos, irmãos, é horizontal. Nós estamos incluindo Ele no meio do seu povo. Provérbios 11:25 diz, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Eu quero crer que Deus vai usar você e a mim para vir na casa do Senhor e ser uma bênção para alguém. E na medida que a gente está regando e dando água e dando água e fluindo água e fluindo água na direção de uma mangueira de água, abre a boca. Na medida que a gente vai realmente abençoando uns aos outros, nós vamos ser abençoados. Porque a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Por vocês, os outros podem também chegar a Jesus. Em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, versículo 17. O Espírito e a noiva. Quem que é a noiva? A igreja, nós. O Espírito Santo, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Deus quer usar você para conduzir outros à água de Deus quer usar você para conduzir a água de Deus aos outros. Deus quer fluir através da sua igreja. Lembra aquilo que a gente já falou? Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como está escrito, aquele que me crer, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Fechem seus olhos comigo, por favor. Esta casa será conhecida como onde flui o rio de Deus. Onde pessoas tocam no trono da graça. Onde adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Onde a palavra de Deus realmente é exaltada. Onde o Espírito Santo para nós é prioridade, onde a presença do Senhor também, a gente não troca nada disto por nada, porque é a nossa vida, e desta casa, onde nós somos abastecidos e reabastecidos, com a presença do Senhor, nós sairemos, para os nossos lares, para os nossos empregos, para as nossas escolas, para onde quer que a gente vá, o rio de Deus vai junto, Há um salmo que diz que eles sairão da presença do Senhor e onde quer que pisam seus pés, nascerão fontes de águas. Este salmo diz, onde quer que pisam seus pés, brotarão águas. Eu creio que o pessoal dessa igreja vai ser conhecido como agentes do Rio de Deus. Vertentes, canais do Rio de Deus. Pai, queremos te louvar nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua palavra nós não somos saciados. Sem teu Espírito Santo nós não temos condições de vencer nada. Sem a tua casa nós ficamos como uma ilha desértica. Mas, Senhor, com a tua presença, somos saciados, somos refeitos, somos refrigerados. E pedimos, Pai, que nesta noite, teu Espírito Santo esteja fluindo em cada pessoa, em cada vida, em cada vida. Se você, querido, está aqui e você diz, pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus totalmente, mas hoje eu quero fazer isto, eu quero entregar a minha vida a Jesus totalmente. Levanta a sua mão. Eu quero orar para você agorinha. agorinha. Aqui alguém diz: pastor, ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus na totalidade. Eu quero ser dele. Eu quero pertencer a ele totalmente. Bem rapidinho. Isso, isso. Amém, amado. Mas amém, amém. Quem mais? Eu quero orar por você. Isso é tão importante, viu, gente? Você ser de Jesus totalmente. Eu também quero ser dele totalmente. Se você diz: pastor, eu preciso, eu não aguento mais, a minha vida está muito uma sequidão, mas eu quero beber da água da vida. Jesus é esta fonte, eu quero ele. Se você levantou a mão, vem aqui bem rapidinho, eu quero orar para você. Vem bem rapidinho aqui, eu quero orar para você. Se você levantou a mão, pode estar chegando. Mais algum? Isso, pode estar chegando. Mais alguém. Você diz: eu quero entregar na minha vida totalmente, totalmente a Jesus. É um momento muito especial na tua vida. Se tiver mais alguém, bem rapidinho. Não vou demorar, não. Não vou demorar, não. Aleluia. Amém. Diga comigo, queridos. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu te quero acima de tudo. Tudo, tudo, tudo eu troco por ti. Senhor Jesus, me perdoa, me lava, me transforma, entra no meu coração e, como foi dito hoje à noite, mais cedo, senta, Senhor, no trono da minha vida. Senta no trono do meu coração. Eu sou teu, me entrego totalmente a ti, totalmente a ti. E pela fé, te recebo como fonte d'água viva, como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Recebo de ti. Creio em ti. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos também orar pelos enfermos e aqueles que têm alguém doente lá na sua casa. Levanta sua mão novamente. Ou fique de pé. Vocês que precisam de cura nesta noite, fique de pé no seu lugar. E se você tem alguém lá na tua casa, ou um parente, um conhecido que está precisando de cura, pode ficar de pé, representando aquela pessoa. Amém. E com a Alice, nós estamos orando por várias pessoas esses dias, que precisam do toque, precisam de um milagre, precisam de cura. E Deus está ouvindo. E Deus vai ouvir nesta hora. Quem tem fé que Deus vai ouvir mesmo? Então chega perto deles e coloca a mão no ombro. Não deixe ninguém sozinho. É uma prática muito boa essa. Vamos chegar perto da pessoa, coloque a mão no ombro. Se você tem fé, e começa a orar mesmo. Começa a orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós intercedemos agora, Pai, que venha a cura, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que venha a cura completa, que venha a cura total. Nós oramos crendo, Pai, crendo em ti. Haja cura, Pai. Haja cura total. Haja cura total. Ó, Senhor, cremos em ti. Cremos em ti. Cremos em ti. Toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade, ordenamos a saída, toda a enfermidade em nome de Jesus. Tanto os que estão aqui, como aqueles que estamos representando lá em casa, os conhecidos, os parentes, que seja, que haja cura neste momento. Pai, seja enviada a tua palavra sobre aquelas vidas, aonde quer que estejam, para que haja cura, para que haja cura, para que haja cura, para que haja cura, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Manda um salve de palmas para Jesus. Aplausos.